puxa minha banda. Só no sax. Eu sim, quem sabe cantar. Exagerado sim, não sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim se meu assunto não muda? Minha cabeça no azul e loucura e tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não vi. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora essa aqui é a culpa. A culpa é sua por ter esse sorriso. Esse sorriso lindo, a culpa é sua. Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele. Quem sabe cantar? Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô entrando no meio dos carros. Não vai ser uma série. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu estou passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu... Arrocha com suas, vai. Sucesso! Só no sax. Mas você não viu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora acho que é a culpa. A culpa é sua por ter esse sorriso. Arrasa. Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele. E só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu estou passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Sucesso! Italo França, a voz que apaixona. Em nome de RS13 Produções, mais sucesso, minha banda.